cartaz da semana académica tem como o principal objetivo promover a cidade ao Oliveira do Hospital, mas também assim como a nossa própria escola, dado que nós estamos no interior do país. O cartaz também não se destina apenas aos alunos, mas também ao público em geral. Esse cartaz este ano conta com 26 de Abril, Bar de Gala, no Hotel Stroganov. Temos 27 de Abril a imposição das insígnias com mais os DJs à noite no próprio recinto, que vai ser nas bombas BP, no armazém. 28 vamos ter uma artista que é a Titica, mais uma banda que também já esteve cá na discoteca do Spirits Club, que é os Los Bandidos. Em 29, que é na sexta, temos, na sexta não, no sábado, Mundo Segundo, que é um artista mais com músicas de rap, para o pessoal que gosta mais deste tipo de música. Centro da Casca, que também conta com DJs. No domingo nós temos a benção das pastas, que é para os finalistas, e o cortejo académico, e vamos ter as tunas e o porco no espeto. E à noite vamos ter mais um artista, que vai ser já no Espíritos, porque o recinto vai ficar aberto no domingo até às 8 da noite. Qual é que é o orçamento com que contam para desenvolver esta semana académica? O orçamento ronda para aí uns 10 mil e tal. Tendo muito menos, porque nós, a nível de custos, tivemos que adaptar a realidade em si à própria cidade, não é? Porque muitos estudantes também não têm muitas hipóteses monetárias, e tanto que este ano as entradas são muito mais baratas, o material é muito mais barato, tudo mesmo a pensar na realidade. Esperemos que o pessoal compareça e que se desvita, não é?